em termos brutos, a nossa dívida andará à volta dos 2 milhões e 900 mil euros. Isto é, bastaria só olharmos para compararmos quando eu entrei na Câmara Municipal para vermos qual era a dívida e para perceber quem é que foi capaz de reduzir a dívida. Nós ainda não tocámos no empréstimo dos 2 milhões de euros, ainda não se tocou. E por isso, só para perceber que nós temos conseguido fazer obras, temos conseguido equilibrar isto.